Panorama Agrícola para 26 de dezembro de 2012. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. de dezembro, quarta-feira de lua crescente. Um abraço para você, nosso ouvinte. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: quem vai à feira perde a cadeira. Na dica de hoje, use chapéu e tenha mais saúde. Na entrevista, frutas e arroz irrigado rendem prêmios e homenagens para pesquisadores da EPAGRE. Confira. Uma dica que pode mudar o seu dia. Use chapéu e tenha mais saúde. Neste verão, proteja-se contra o sol. No campo, use chapéu, manga comprida e protetor solar. No litoral, chapéu ou boné e protetor solar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Três pesquisadores da EPAGRE foram homenageados neste ano de 2012. Luiz Lichtenberg, por causa do seu trabalho na área de banana. Também José Luiz Petri, na área da maçã. E recebeu a medalha do mérito funcional do Estado, Moacir Schiocchetti, por causa do seu trabalho no arroz irrigado. Conversamos primeiro com Luiz Lichtenberg. Foi uma homenagem do Jornal da Fruta, né? O Jornal da Fruta completou esse ano 20 anos e eles homenagearam 20 pessoas que trabalham, têm um trabalho ligado à cadeia produtiva de frutas. Então, alguns empresários, alguns pesquisadores, outros profissionais que foram homenageados, né? E da EPAGRE, eu e o Dr. Petri de Caçador, né, fomos homenageados com uma placa Personalidade da Fruticultura Brasileira. É, as suas pesquisas são na área de? Eu trabalho com bananicultura, né, desde que ingressei na antiga Empasc, né, comecei com fruticultura já na Caresc, em 75, depois passei em 76 para a antiga Empasc, com pesquisa de fruticultura também, né. Desde 81 só com bananicultura. Então, graças a esse trabalho de bananicultura que eu fui lembrado para essa homenagem. A gente começou, como eu disse, já há bastante tempo com pesquisa, né? Na época a bananicultura era muito incipiente ainda, a produtividade era muito baixa, né? A qualidade da fruta também deixava muito a desejar. Então, nós, principalmente a partir da década de 80, nós começamos com trabalhos mais voltados ao aumento de produtividade. E já a partir da década de 90 nós começamos um trabalho forte também na melhoria de qualidade. Isso aí refletiu numa transformação muito grande, né, na bananicultura de Santa Catarina, com aumento da produtividade, inclusive com a colocação do Estado num patamar de destaque, né, dentro dos Estados produtores. Por exemplo, hoje Santa Catarina é sétimo em área plantada no Brasil e é terceiro em produção de banana no país, né? Inclusive exportando bastante para outros estados e também alguma coisa para o Mercosul. Alguma novidade na área da banana em termos de pesquisa? A última novidade, assim, a mais recente, assim, de maior impacto, foi uma variedade nova que a gente selecionou, né? A banana Catarina, na verdade foram duas, mas a variedade de nanicão Corupá e uma de prata Catarina, que essa de prata Catarina está sendo muito assim, buscada, né? Muito plantada, não só aqui no estado, como também em todo o país. Tive recentemente no Ceará, por exemplo, e me chamou a atenção, um laboratório que produz muda de banana lá era a principal variedade que está produzindo, essa variedade selecionada aqui no estado. Este é o pesquisador da EPAGRE de Itajaí, Luiz Lichtenberg, que recebeu homenagem do Jornal da Fruta pelo seu trabalho na cadeia produtiva da banana. O engenheiro agrônomo José Luiz Petri, pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE em Caçador, recebeu também o Personalidade da Fruticultura Brasileira pelo seu trabalho na área da maçã. E agora ouvimos Moacir Schiocchetti, pesquisador da IPAGRE em Itajaí, que recebeu medalha de mérito funcional Alice Petrelli do governo do estado durante o ano de 2012. É um momento importante na minha carreira, porque eu vejo nesses 37 anos muita coisa realizada e por realizar ainda. Então, temos muita atividade, muita descoberta a ser feita, enfim, muita atividade a ser desenvolvida. E esse é um prêmio que nos lembra o compromisso que temos de cada vez mais trabalharmos em equipe para resolvermos as demandas e as inquietudes dos agricultores. Moacir Schiocchetti, pesquisador da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí, dá para fazer um balanço, um breve resumo desses 37 anos? Como era o arroz irrigado na época, como está hoje em aumentos de produtividade? A minha carreira junto ao governo do estado, na função de servidor público, iniciou em 75 com atividade de extensão rural em Chapecó. Na sequência, com a criação da EMPASC, eu fui transferido para Lages, na Estação Experimental de Lages, trabalhando por algum tempo lá, depois vim a Florianópolis, trabalhando com difusão de tecnologia, depois retornei a Chapecó novamente, já trabalhando com pesquisa de campo, e mais em 87 voltei para Itajaí, onde me engajei totalmente na atividade de pesquisa, inicialmente com um pouco de mandioca, depois em arroz irrigado. Arroz irrigado sempre foi um sonho meu, sempre foi uma aspiração. Eu nasci em Timbó, plantando arroz desde pequeno. Eu cresci plantando arroz, então a lembrança que eu tenho da atividade é bastante presente, porque o meu falecido pai sustentou uma família de 7 filhos com 3 hectares de arroz plantado. Então, naquela época, tudo era diferente, inclusive a produtividade do arroz. As cultivares eram diferentes, eram importadas de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E essas cultivares eram do tipo tradicional. Tinha uma boa produtividade, tinha um bom desempenho, mas tinha um problema sério, que era acamamento, era ataque de brusones e doenças típicas do arroz. E por isso que a produtividade era baixa, era mínima, era em torno de 35, 40 sacos por hectare, mas sustentava a família porque a renda era maior. O arroz naquela época valia 4 a 5 vezes mais do que vale hoje. Então o agricultor recebia mais por unidade produzida. Com a criação da EMPASC, começou a mudança de tipo de arroz. Passamos do tipo tradicional, planta alta, camadora, de grãos longos e graúdos, para uma planta tipo filipina, arroz filipino chamado, que era um arroz de porte baixo, planta mais perfiladora, e que tinha um potencial produtivo bem mais alto. E com isso começou a mudança do sistema catarinense de produção de arroz, passando daquela situação de pequenas áreas plantadas para grandes áreas que se vê hoje. Haja vista que naquela época todo arroz era quase colhido à mão, então a atividade era bastante adequada àquela condição de plantio com tração animal e a colheita manual. Com a mudança das cultivares, também mudou o sistema de cultivo, adequando as plantas, as áreas, ao cultivo com máquinas e a colheita também com máquinas maiores, com automotrizes. Isso provocou uma mudança expressiva na área plantada. Passamos de 50, 60 mil hectares plantados no estado para 151 hoje. Então temos 3 vezes mais área plantada do que tínhamos na década de 70. E, por outro lado, reduziu o número de produtores. Nós tínhamos ao redor de 15 a 18 mil produtores, hoje temos não mais que 8 mil produtores de arroz. Tudo porque baixou a renda, baixou o valor percebido pelo produtor por unidade produzida. E fez com que, se tivesse que implantar a estratégia da economia de escala de produção, enfim, quanto mais maior volume, com menor renda, com menor margem de renda, o valor final era maior também. Então mudou bastante o perfil do produtor, mudou bastante o perfil da agricultura, mudou bastante o perfil da cultura do arroz esses últimos 30 anos. E mudou para melhor, porque as tecnologias trouxeram mais conforto, mais tranquilidade, mais bem-estar ao produtor rural. Hoje o produtor não necessita mais passar por períodos de sol escaldante, colhendo arroz, cultivando a terra em condições, digamos, insalubres, altamente insalubres. Hoje o conforto de uso da máquina é bastante presente na cultura do arroz. Então mudou para melhor para o agricultor. E mudou para melhor também para o consumidor, que tem hoje um produto de boa qualidade, a um preço, a um custo bem mais baixo do que há 30 anos atrás. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Moacir Schiocchetti, pesquisador da IPAGRE em Itajaí. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.